O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa semanal Stop à Destruição do Mundo. O nosso programa, ele tem a finalidade de transmitir as descobertas feitas pelo psicanalista, filósofo e cientista social Norberto Kepp, que faz uma aplicação em todas as áreas do conhecimento humano. Então, evidentemente que a base, a força do trabalho de Kepp é o trabalho terapêutico. É a terapia que ele faz a nível individual, a nível social, a nível econômico e até espiritual. Então, evidentemente que o nosso planeta está precisando mais do que nunca de tratamento, de uma terapia, que está tudo doente a vários níveis. Gostaria de convidar aos senhores a acessarem o nosso site www.stop.org.br, www.stop.org.br, e lá vocês vão ter também acesso a outros sites que explicam vários tipos de aplicações do trabalho de Kepp, seja na psicossomática, na psicoterapia, na economia, no ensino de línguas, no treinamento de psicossocioterapeutas, na ecologia, e uma série grande, né, de vídeos à disposição. Inclusive, vocês poderão assistir nossos programas pelo nosso site, gratuitamente, e evidentemente vão se beneficiar mais ainda com a leitura dos livros terapêuticos, porque aí você se aprofunda, né? Aprofunda para saber o que é essa ciência tão moderna, tão incrível, que unificou a ciência, a espiritualidade e a filosofia, dando um resultado que se chamou trilogia analítica. Dr. Kepp, eu estava vendo aqui no seu livro, o primeiro livro que o senhor escreveu, quando o senhor disse que descobriu a inversão psíquica. Essa descoberta que o senhor fez é tida por muitas pessoas como a descoberta mais importante da vida psíquica de todos os tempos, praticamente. Porque nesse processo de inversão psicológica, a gente coloca tudo praticamente ao contrário. Ou a gente capta o fenômeno não na sua inteireza, né? A gente capta o mundo de forma invertida. Então, por isso que a gente dá tanto valor, por exemplo, ao que é material, ao que é orgânico, ao que é sensorial, e não dá nenhuma importância, quase, à vida psíquica, que é a nossa maior riqueza, a nossa verdadeira vida, né? E neste livro, A Consciência, que o senhor escreveu já há muitos anos, todo psicoterapeuta, toda pessoa que tem interesse em saber mais a respeito do funcionamento da psique, o que é a nossa consciência, como que a gente trabalha com isso dentro de nós, como que a gente pode desinverter a nossa percepção do mundo e das coisas. Então, a leitura desse livro é muito importante. E o que que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes a gente vê as pessoas boas como más, as pessoas más como boas, a gente vê a preguiça como uma coisa muito agradável e o trabalho como estressante, a gente vê a consciência dos problemas como uma coisa que a gente quer se desfazer a qualquer custo, e não que isso seja a porta do nosso alívio, do nosso equilíbrio. Nós brigamos com aquelas pessoas que nos ajudam mais e tratamos bem os hipócritas. Nós damos um enorme valor ao poder, às pessoas que galgaram cargos de poder, e a sociedade despreza o trabalhador. Tudo está invertido. A gente vê no demônio, né, uma fonte de prazer e de riqueza, e em Deus uma fonte de sacrifício e de privação. Então, essa inversão, Dr. Kepp, é o que a gente mais se beneficia, eu acredito, dentro da análise que a gente faz na sua escola. É, até você está lembrando, né, aquela história de Fausto, né, que era um indivíduo de uma certa idade que não tinha realizado nada, E Goethe, que foi o escritor, disse que ele fez um pacto com o demônio para remoçar outra vez, para ganhar bem e conquistar uma amada que ele tinha lá, novinha. E que o demônio deu tudo isso para ele através, assim, da compra da alma, né, de Fausto. E que ele passou uns tempos, assim, na felicidade, e depois, um dia, ele quis desfazer o trato com o demônio, mas não conseguia, né? Então, essa ideia que a humanidade tem é que a corrupção, né, o golpismo, vamos dizer, a malandragem, tudo isso é que traz vantagem para o ser humano. Então, as pessoas que roubam, elas pensam assim, bom, eu para ganhar tanto, a vida toda não vou ganhar, mas se fizer aí, der um golpe, fizer uma espécie de, assim, roubar uma pessoa, esconder, quer dizer, sequestrar, e depois a família me paga, numa semana, o que eu não iria ganhar a vida toda. Então ele pensa, essa é uma grande vantagem para mim. E não que qualquer coisa assim errada que a pessoa faça, ela vai ter severas contas para pagar. Eu já não digo assim no sentido religioso, né, na eternidade, quando ela for embora, que pode cair no fogo lá do purgatório, do inferno, etc, etc. E perder, por exemplo, o amor de Cristo, né, de Deus, e não entrar no céu. Mas não é só isso, é nesta terra mesmo. Nós, como cientistas, temos essa comprovação, que tudo aquilo que a pessoa age assim invertidamente, por exemplo, se ela quer pensar que uma pessoa boa é uma pessoa ruim por causa da inveja, ela vai distorcer a mente dela. Então o ser humano, ele precisa perceber isso, que as ideias que ele tem, se forem ideias errôneas, aí cai na questão da liberdade, né? Então, se for uma ideia errônea, uma ideia, por exemplo, uma pessoa ruim, ela achar boa, ou então uma pessoa boa, ele inverter, achar ruim, se a pessoa dá essa liberdade de pensamento, não é que ela vai pagar depois no além isso ou aquilo, mas nessa vida mesmo. Então vai distorcer, vai quebrar o equilíbrio mental. E ela vai ter problemas assim graves, não só no sentido psicológico, caindo numa esquizofrenia, né? Caindo num processo psicótico, uma depressão grave, até numa epilepsia. Então, não é apenas nesse sentido, mas mesmo no sentido social, né? Uma pessoa que tem maus bofes, como a gente fala, que quer pensar mal de todo mundo, que projeta em todo mundo as próprias assim, tendências ruins, é uma pessoa que vai deturpar a própria vida neste mundo. Então, vai deixar de ter uma vida tranquila, uma consciência boa, e vai principalmente começar com uma série de doenças assim, que pode ser também doenças graves, né? Tumores, coisas assim mais graves. De maneira que esse livro que eu escrevi, O Reino Divino, é justamente para dizer isso, que a criação, né, fez assim um mundo maravilhoso para o ser humano. Mas por causa da inveja, principalmente, que é o processo que eu descobri em 77, 78. E até hoje eu venho mostrando que essa inversão é que leva a pessoa não só ao desastre mental, né, caindo nas doenças, mas também aos desastres sociais. Por exemplo, no ganho, né? Uma pessoa desonesta, que rouba, que saqueia, que faz barbaridades, ela pensa que vai ter uma grande vantagem, mas não, até mesmo nesse campo do dinheiro, no campo social, ela vai ter uma enorme desvantagem, que não só a polícia pode pegá-la, né, mas o poder social pode pegá-la também, mas no interior dela, né, ela vai quebrar tudo aquilo de equilíbrio que ela tem, de bom que ela tem. Então, se os senhores notarem, as pessoas assim, que não têm uma vida dedicada ao bem do próximo, ao bem da humanidade, depois de algum tempo, elas começam a sofrer uma queda muito grande na percepção, uma queda muito grande na maneira dela pensar, de sentir, e começa com doenças, né? Doenças até terríveis, câncer, né? Coisas assim que levam a pessoa para o fim. Agora, eu gostaria que os presentes aqui falassem alguma coisa, né, sobre o nosso trabalho trilógico. Quem quer falar primeiramente? Com relação à inversão, eu gosto muito do paralelo, né, que foi feito, inclusive, no livro A Consciência e em outras obras. A inversão, como era trabalhada na religião, era chamada de pecado, como era chamada na filosofia de erro, e como é chamada na ciência de patologia. Então, de certa forma, os teólogos, né, falavam dos pecados de uma forma semelhante que os filósofos falavam de erro, equívoco, e hoje a ciência fala da patologia, né, da psicopatologia humana. Claro que dentro dessa abordagem, que está bem clara no livro A Consciência, e está bem clara também no livro A Libertação, quer dizer, vários cientistas, filósofos e teólogos, de certa forma, falavam de algo semelhante que culmina hoje com essa descoberta da inversão, né? Só que, né, o que acontecia, né, André? Antigamente, achavam que a pessoa ia confessar o pecado. Por exemplo, ia num religioso, confessaria o que tinha feito de errado, e aí o religioso daria uma pequena penitência, a pessoa iria para casa e tudo bem, não teria mais aquele defeito. Mas logo, logo em seguida, a pessoa voltaria ao mesmo defeito ou a outros defeitos também. Então, a diferença é que nós, por exemplo, tentamos mostrar a importância da pessoa perceber o erro que ela tem. Por exemplo, essa questão de pedofilia, né? Que foi uma questão há algum tempo tão falada assim nas pessoas religiosas. O importante não é afastar essas pessoas, né? Da função que elas têm, mas conscientizá-las. Então, o indivíduo que tem um defeito assim grave, ele tem que perceber que ele tem aquele defeito e que a única maneira dele, vamos dizer, melhorar e se tratar, é ele percebendo e admitindo. Então, essa é a grande importância do nosso trabalho de psicoterapia. Ao contrário, né, do que os pensadores, do que o pessoal religioso fala, a nossa função é de mostrar para a pessoa os erros, né, os pecados qualquer pessoa tem. Então, não existe no mundo uma pessoa que não tenha seus pecados, seus defeitos. Então, o que é um indivíduo que chamo geralmente de santo, né? É um indivíduo que admite que ele é terrivelmente, vamos dizer, pecador, errado, etc. E com isso ele se detém nos erros dele. Agora, a medicina, né, comete esse erro. A pessoa tem um sintoma, uma dor de cabeça, cefalalgia, dor de estômago, úlcera. Então dão medicamento ou operam para aquilo desaparecer. E se a pessoa, por exemplo, não toma consciência porque teve aquela dor, aquela enxaqueca, etc., a pessoa, em vez de ter enxaqueca, vai ter um outro sintoma, vai ter um outro processo também que vai maltratá-la muito. É isso, doutora Ademar? Então, doutor, o que o senhor está falando tem toda a razão, né? Eu vou citar um caso aqui, que é um caso assim que de um paciente que chegou lá, né, explicando a história dele. Ele tinha sido operado de um câncer de reto. Aí eu comecei a fazer a história, um pouco da vida dele, né? E ele falou que era casado há 5 anos, né, e trabalhava durante o período noturno, e um dia ele passou mal no trabalho e voltou para casa. Mas quando ele voltou para casa, ele encontrou a mulher dele com outro sujeito. Só que ele não teve assim, ele não falou nada nem para ela, nem para esse sujeito que ele viu na hora. Mas ele começou a ficar com muita raiva assim dela, sabe? Mas também nunca falou nada e continuou assim casado com ela durante um bom tempo. E depois de 8 meses ele desenvolveu esse câncer, né, de reto. E aí lá, né, assim conversando com ele lá no pronto-socorro, tudo, aí eu tentei exatamente mostrar, né, que assim pedir mais ou menos o que ele associava à esposa, e ele associou um bem, né, uma pessoa que ele gostava muito, mas que ela tinha traído ele, né? Aí eu exatamente tentei mostrar essa questão da traição que ele fazia com o bem na própria vida dele, né? Que aquilo que era bom ele também traía, inclusive a própria doença, que ele assim arrumou um câncer, né, para acabar com a própria vida dele. Aí ele conseguiu assim se acalmar um pouco mais. E sabe que uma explicação como essa às vezes pode curar a pessoa, né? Porque a pessoa tem um tumor, qualquer problema assim de CA, né? É que a pessoa não tem cura, tem, mas a pessoa tem que ter, vamos dizer, a consciência de que foi ela que arranjou aquela doença. E não o mundo, e não as condições assim só sociais, é claro, né? A questão social é muito importante, mas não é a mais determinante na doença de cada um. Então, mas essa inversão da gente dar muito mais valor e importância o que está no exterior ou até mesmo em fatores orgânicos do que ao nosso psiquismo, isso é um fenômeno principal de inversão, né? E eu sou razão de um enorme sofrimento, porque no nosso interior a gente tem a solução para tudo, para todos os problemas, tem a fonte do bem, a fonte da felicidade, a fonte da paz. E as pessoas estão sempre atrás de outras pessoas, de outras situações, para conseguir talvez extrair essa felicidade que tem dentro de si, mas está rejeitando. E nunca vai conseguir fora. As mulheres fazem muito esse erro, esse engano. Procurando num relacionamento, num homem, ou às vezes até no mesmo sexo, né? Suprir aquela carência interior que a pessoa tem por estar desligada da sua vida psíquica. Ah, Selma, o que acha disso? Então, pensando nas nossas aulas aqui de sábado do curso de psicossociopatologia na CITA, eu também queria ainda falar um pouco sobre a questão da inversão, que uma fundamental é essa do ser humano colocar, então, o sensorialismo, né, acima do psiquismo. Então, o sensorialismo é aquilo que é ligado aos sentidos, que traz prazer. E, então, o indivíduo, por exemplo, que sempre quer comer tudo o que quer, do que gosta, dando, por exemplo, mais valor ao alimento do que à sua própria saúde. Ou então, o indivíduo que trabalha por dinheiro, né, e não pelo valor do trabalho. Põe o dinheiro acima do trabalho, ou põe o sexo acima da vida afetiva. Então, deixa em segundo plano a própria vida psíquica, a sua espiritualidade, os dons, os valores verdadeiros de vibração muito mais elevada e que é o que realmente proporciona uma verdadeira satisfação para o ser humano. E, aliás, né, como quem tem o maior tem o menor, se a pessoa procura se dedicar ao que é mais elevado na vida, ela também vai ter o que é ligado ao sensorial com mais qualidade, né? 3032-3616-3032-3616 é o telefone da CITA, Sociedade Internacional de Psicanálise Integral ou de Trilogia Analítica. Estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E aí, Helena, o que acha de toda essa conversa? Helena é sueca, é jornalista sueca, e sabe que a Suécia é um país muito materialista, né? Com certeza. Eles só acreditam nas coisas imediatas, né? É. O que a Helena acha? Então, por isso que eu gosto muito de dar aula aqui no Brasil, na Millennium, porque eu vejo que os alunos, eles conseguem captar muitos dos assuntos, né? Por ter mais espiritualidade, né? O povo brasileiro já é mais espiritualizado. Eu estava falando essa semana com os meus alunos na Millennium sobre a questão da ressonância, né? que o senhor coloca nesse novo livro, O Reino Divino. E tem um trecho muito interessante aqui na terceira parte do livro, que fala assim: ressonamos com tudo que existe, principalmente com o Criador. Aí é um diálogo. Tenho estudado essa questão de ressonância e noto que é necessário ter a mesma ressonância com o elemento exterior para entendê-lo. Aí o Dr. Kepp fala: essa ideia mostra como se forma o conhecimento, pois só captamos com o que ressonamos. O ser humano pode ter uma ressonância com tudo o que existe, visível e invisível, se ele for totalmente receptivo. Nesse sentido, temos todo o universo para entender. Então, isso é muito interessante justamente no ensino, né? Porque a gente percebe que tem, por exemplo, alunos que têm muita dificuldade de entender, por exemplo, a própria língua, inglês, por exemplo, né? E que demora muito para aprender. E a gente vê que é uma questão de falta de ressonância com a própria língua. A pessoa não aceita a língua, não quer entrar nessa ressonância, né? Ou com os próprios assuntos também. Tem alguns alunos, como eu falei, que amam os assuntos da trilogia analítica, que entendem, que querem saber mais, e outros que não captam, não entendem. É a questão da ressonância também, que a pessoa está numa ressonância mais baixa, né? Não consegue entrar nesse nível, nesses assuntos. E a pessoa, claro, pode, através da conscientização, ela pode melhorar a própria ressonância, né? Com o bem, com o universo divino. E nós temos aqui conosco também a professora Luciara Avelino, professora de francês da Millennium. Queria falar algo para nós, Luciara? Essa semana, eu estava trabalhando um pouco com os meus alunos sobre a questão da energia. Então, eu perguntei para eles assim, seguindo um capítulo da doutora Cláudia do livro De Olho na Saúde, de onde vem a sua energia? Aí os alunos começaram a falar da comida, do sol, da natureza. Aí nós entramos nesse assunto e vimos que muita gente que come muito não tem energia. E muita gente que come pouco tem muita energia. Então, que não é a comida que dá energia para a pessoa. Que existe aí uma energia no universo fantástica, imensa. E que a gente não aproveita essa energia pela própria psicopatologia, pela inveja, pela raiva. Aí nós vimos que uma pessoa que fica com muita raiva, depois ela não tem energia. Uma pessoa que fica e rejeita o bem que ela tem na vida, depois ela não tem energia. Então, que existe energia, e que esse livro do Dr. Kepp, O Reino Divino, ele fala que toda a criação é divina, porque emanou do ser divino. Nós não vivemos o paraíso terrestre porque não aceitamos. Então, Deus está mandando, a lei divina, né? Estamos aí com a energia fantástica, que, aliás, agora está podendo até ser usada, né? Nas descobertas da energética do livro da Nova Física do Dr. Kepp. Está sendo feito até experimentos com máquinas para isso. A energia está aí, é só não bloquear, né? E o Léo, que é psicoterapeuta também aqui na CITA, o que quer dizer para nós? Então, falando a respeito de erro, pecado, patologia, né, que é a base dessa inversão que o Dr. Kepp descobriu, a gente vê uma outra maneira de ver a vida muito errada, que é considerar os problemas como sendo parte da realidade. Eu acho que isso é uma coisa muito comum. Sempre a pessoa pensa que fez um erro porque aconteceu dela fazer aquele erro. Ou se ela tem uma patologia porque ela adquiriu aquela doença, aquela atitude destrutiva. E não que a realidade seja boa em si e a pessoa tenha essa atitude de destruir, de tentar destruir ou pelo menos se opor, e aí acaba não tendo aquele bem que a realidade dá, né? Então, essa visão que o Dr. Kepp traz assim muita responsabilidade para a pessoa. Por isso que às vezes a pessoa reluta um pouco, algumas pessoas, em aceitar, porque ela se vê com toda a responsabilidade de qualquer problema que exista no mundo, seja social, seja econômico, seja genético, mas principalmente do que ela faz com a vida dela. Porque o bem existe na natureza. Então, esses pecados, essa patologia, esses erros, né, na filosofia, na teologia, são devido a essa atitude de negar o que realmente existe. Então, o Dr. Kepp fala aqui no Reino Divino A humanidade precisa urgentemente retornar à percepção correta de sua verdadeira existência e a do mundo, pois ela não é o que pensamos e vivemos. Então, o nosso telefone aqui da CITA em São Paulo é o 11-3032-3616. Para você que quer ter mais informações sobre atendimento psicoterapêutico, sobre as obras publicadas, cursos e atividades em geral. Até o próximo programa.